nosso canal YouTube, nesse Falando Nisso de hoje, com uma pergunta muito simpática de Esaú Rômulo. Dunker, Freud recomendava que o analisando não comentasse sobre seu tratamento com outras pessoas. É verdade, está lá em escrito sobre a técnica, né? Se não me engano, está sobre, em observações sobre o começo do tratamento. Poderia fazer um vídeo comentando a respeito desse aspecto? Faz mal ou faz bem comentar sua análise com outrem? Né? Até rimou. Ótima colocação, porque isso é um conselho, é um Ratschlager, né, que o Freud coloca, extremamente sagaz, muito útil, muito importante e esquecido. A gente fica um pouco assim, pouco à vontade, né, de estabelecer normas e dizer, ah, não de recomendar isso ou aquilo, mas essa é uma recomendação que, quando cabe, né, é muito importante. Pelo seguinte, continua valendo. A análise é uma experiência que se dá no interior de um contexto que é a transferência. Tá? A transferência cria razões, cria motivos, ela exagera um ponto. Naquele momento, aquela palavra é decisiva. No outro, a mesma palavra se torna outra coisa. A transferência é um espaço ficcional. Quando a pessoa começa a fazer análise, isso é uma recomendação mais importante para o começo do tratamento. Eu acho que depois que a transferência se estabeleceu, assim, se sedimentou, o conselho vai perdendo sua força, sua importância, né? Mas, no começo, né, o que acontece com uma pessoa que vai a uma análise muito frequentemente? Ela muda. Ela começa a ter, assim, uma certa escuta de si, uma certa reavaliação das suas relações, ela começa a ter alguns posicionamentos um pouco diferentes, em regra, posicionamentos contrários, né, ou dissonantes com os seus sintomas. Bom, onde é que acontecem os seus sintomas? Na vida social das pessoas, com seus amigos, com seus familiares, com o seu irmão, tia, sobrinho. Ou seja, na hora que você começa a mostrar, assim, alterações na relação com o sintoma, na relação com seus ideais e com suas identificações, na medida que você começa a se transformar, a sua rede de relações também começa a se transformar. Muitas pessoas não vão gostar disso. Muitas pessoas vão dizer, opa, volta pro sintoma, opa, volta para onde você estava, que é o que te levou pro analista, né? Diga-se de passagem. Mas é muito justo que isso aconteça. É como um sistema reagindo a um alienígena que chegou ali na história. Um outro motivo pelo qual, assim, os comentários eles podem prejudicar uma análise, né, é que a transferência não é feita só de amor e positividade. A transferência justamente comporta pontos de hostilidade que no começo vão, assim, mais tipicamente se alocar na pessoa do analista. Ah, não gostei do tom de voz. Ah, não gosto porque ela fala isso. Ah, não gosto do... Ah, o consultório, não sei, muito barulhento. Ah, ele falou pouco, ele falou muito. Sempre tem um ponto que a gente... de discordância, de conflito, não queremos que isso aconteça. Daí vem a amiga e comenta, ah, mas será que isso assim realmente é legal? Se fosse comigo, eu não faria. Ah, não, mas isso realmente que você está se queixando não é uma coisa assim que eu topo, que eu acho e etc. Ou seja, quem está em volta também vai se sentir um pouco enciumado. Pelo quê? Aquela pessoa está fazendo análise e está contando sua vida mais íntima, coisas que o amigo vai dizer assim, por que você não conta para mim? Por que você não resolve comigo? A mami e o papi vão dizer, não, mas a gente aqui está para controlar e ajudar. Por que? Abra-se comigo, fala tudo, querido. Tô fumando maconha. Não, isso não. Chame o exército, ponha ela numa clínica de recuperação. É claro e óbvio que aqueles que estão vivendo juntos estão partilhando aquela neurose. A chegada de uma análise é uma estabilização nesse sistema. E é uma estabilização para o momento em que a pessoa, como é que ela está? Né? Ela está se abrindo para ver as coisas de outro ponto de vista, se entender diferente, se tatear. E daí vem o amigo, vem a amiga, é bom. Marca um juízo cabal, faz uma asserção assim muito muito violenta, né? Quer dizer, a pessoa está em carne viva. Então, comentar a sua análise muitas vezes vai dar margem, assim, a abertura para alguém que não está numa transferência com você necessariamente, que justamente não está querendo acolher e ajudar. Pode estar querendo também competir, pode estar também querendo se sentir assim, ah, bom, em competição com o analista ou com a analista. Muito frequentemente, entre casais, né? Quer dizer, sua esposa faz análise com X. Você imediatamente começa a pensar, X sabe um bocado sobre mim. E provavelmente, qual é o ângulo? Ruim, péssimo. Ele fala mal de mim. E essa cara eu acho que não é muito legal, porque ela deve estar falando mal, ela deve estar falando aquilo que ela fala pra mim. Só que o cara, ou a figura, outra, está apoiando. Isso não é legal. Então, na hora que a pessoa baixa a guarda e diz, ah, hoje na análise eu falei sobre isso e aquilo, e daí teve aquele sonho, o sujeito diz, é agora a hora do contra-ataque. Não bom para análise, gente. Guarda um pouquinho, não é uma proibição, não fale, mas cuidado, né? Preserve-se, especialmente nesse começo. Vamos lembrar, né, da piada, aquela mãe das três mães, né? Uma delas judia, uma Yudishimami, né? E a primeira diz assim, olha, o meu filho me ama muito, ele me deu um colar de joias que vale $5,000. Outra mãe diz, ah, seu filho não é de nada, o meu me ama tanto que ele pagou um cruzeiro na Europa, $10,000. Daí vem a terceira, a Yudishimami diz, ah, vocês não sabem o que é amor. O meu filho, $500 por sessão, ele faz análise. As outras duas mães olham assim, e ele faz análise e adivinha de quem ele fala, hein? E de quem que ela fica falando lá, hein? De mim. Enfim, é a ideia de que a gente vai na análise e a gente fala daquelas que são os nossos demônios, os outros e tal. Isso gera uma certa animosidade. Mas os analistas sabem que aquilo são, assim, versões, aquilo são posições, aquela pessoa de quem está se falando é um caso daquele sujeito real. A gente não se fia exatamente nisso. Então, gente, cuidado, carinho, né? Não coloca sua análise no Facebook, não narra no Instagram, não diga, meu analista disse isso, e caramba, né? Bom, a não ser que sejam coisas, né, basicamente já sabidas, né? Tocou, chupou, não pode, daí levanta a bandeira vermelha e não é cama, não é beijinho, não é namoro, né? E também não é criação de dependência, ser vício, violência, né? Quer dizer, quando a gente tem uma questão com isso, assim, aí não é legal, aí é legal conversar um pouco com quem faz análise também e tirar a medida, dizer, bom, tá certo isso, bom, ouvi uma história que não sei, me caiu de uma forma estranha, mas isso são realmente casos excepcionais, né? A regra é cuidado e carinho, especialmente aí no começo, tá bom? Abraço, a Queronta mandou para vocês, estou aqui só transmitindo, que a análise lá vai bem, ela tá passando todo mundo de um lado para o outro, transferindo, né? O cérebro tá latindo um pouco do outro lado, mas tá tudo bem lá embaixo, também esperamos que lá em cima. Abraço, por hoje é só.